a sua paz, coração, e amar você. O que eu quero é sentir alegria, poder cantar louvores ao Criador. Pode habitar em você. Jesus é a resposta para as suas interrogações, é a fonte de vida que inunda os corações. E amar você. O que eu quero é sentir alegria, poder cantar louvores ao Criador, e também dizer que Jesus mudou minha vida, e provar que curou as minhas feridas. Hoje sou de habitar em você. Jesus é a resposta para as suas interrogações, é a fonte de vida.